Alpardo de Ribacena. Genoveva é uma açucena, já barcas no Ier entraram, que saltimbancos roubaram. Lusitânia sem destino, que queres ao bairro latino? Ai amiga, quem me dou, se o verde pino secou? Derreteu-se a que me quis, como cera de Paris. Derreteu-se a que me quis, como cera de Paris. Em São Germano dos Prados, nos quisemos namorados. Ai amor, que em telas de Orangerie, rosada, gostei de ti. As aves do Avelanedo na terra cantavam cedo. Diz ao pardal que se cale, que a noite dourou e toale. É tarde nos céus de França. No bico do verde gaio, florido maio, Picasso pintou a esperança. Picasso pintou a esperança.